Priscila Senna. Oh, vontade que dá de sair, de beber, não prestar, de ser ruim, de pisar e maltratar. Mas eu só sei amar e amarrar. Pessoa na minha vida que não presta. Eu quero amor, o sangue dela corre festa. Só me atende quando a vontade te pega. Mas eu só sei amar e amarrar. Pessoa na minha vida que não presta. Eu quero amor, o sangue dela corre festa. Só me atende quando a vontade te pegar.